Muito boa tarde, Alfa Kilo, pátio 3, posição 5, trip 5, 4, 8, 7. Reto. Fundo da pista, só tem? Aguarde. A pista está úmida. Está molhada. Úmida? Afirma, mas não está molhada. Molhada, né? Obrigado. Aguarde, esse elemento de um sim. Oi, Xanai, Meano, quanto 2, sobre restrito pelo centro, anejou 330, chama Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Xanai, Meano, 326, estabilizado? Afirmativo. Completa final ILS, a torre em 1 no noite, decimal 6. Torre 18-6, 6326. Oxané 6314, desce a 2000 pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés, estará estabilizado. Oxané 6314. Oi, Salvador, Oxané 6326, passou externo baixado, travado. Xanai 6326, é o número 1 para pouso, reporte avistando. O vento está variando de 180 com 240, com 0,6 dúzia. Ajuste no 0,1 agora. E não chove na aeronave, pista somente úmida. Gente, qual que é o... É, confirma? A 7, não chove na aeronave, 7,6326. Que a torre reserva no momento? Confirme. O Xanel 6314, complexo final de semi-torre 1 no noite decimal 6. Noite 6, obrigado. Torre Salvador, o Xanel 6314 será... Estabilizado, 2 milhas externas, 1-0. Xanai 6314, complete aproximação, guarde informação de pista livre, reporte avistando. Venta de 230 com 0,6 dúzia, ajuste no 0 no 1, no momento não chove no aeródromo. 1-0, 1 no 1, tá, informaré avistando o aeródromo, Xanai 6314, obrigado. Golf Mike Alpha, chame Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Oxenar 6326 no solo 02, a livrar direito, 121 decimal 9. Poderia confirmar as condições do vento na aproximação final? Livre direito, 19, 6 nós de causa. 6 de causa, a gente tá aqui no caso coordenando a mudança de pista aí, porque realmente o vento da 10 aí tá indicando pra 28, da 28 pra 10. É, obrigado, boa tarde. Boa. Salvador, avistou o campo a 800 pés, 6-3-4. Sim, é tráfego avistado. Autorizado pouso, pista no 0, venta de 230 com 0,6 dúzia e o ajuste no 0,9. Gente, que nervoso, a Xanai 6 não faz. Alfa Livre Alfa, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, galera. Chinepro 6314 no solo 05, ao livrar direito no 21-9. 219, obrigado. Salvador, Oxanera 6314. Oxanera 6314, táxi livre Alfa, Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, Siga. Certo, mantém as condições visuais 500 pés, reporte através do Pituaçu, Romeu Oscar Bravo. 807, cruza o 220 para 160. Goma 07, desça para 2 mil pés, QNH 1012. Chegada e pique. 12. Goma 07, desça para 2 mil pés, QNH 1012, chegada e pique. O 807, chame na frequência 208. 208. Esse é o critério frequência livre, que o Romeu Oscar. Serra, boa tarde, informação Zulu, prossiga. Sino Serra, Delta Lima Oscar 025. Serra, informação, no momento, operação instrumento, qual nível você solicita agora? Informação Zulu. have your flight plan, November 290, Romeo. Could you confirm your estimate out of block time? Your flight plan, stand by 1 minute to copy, November 290. To copy. I will check with the receive center or flight plan, okay? Let's see, proceed. Controle, só um minuto, Juliette. O meu celular tá ficando pituba, senhor. O meu celular tá ficando pituba. Cabral chama Torre 1 no noite, decimal 6. 126, bravo. Romeu Cabral, prossiga. Romeu Cabral, passou Pituaçu, eu estou ingressando seu subido para Pouso. Tensão de Pato 3, Romeu Cabral. Crescente, Romeu Cabral, mantenha-se na linha do litoral, reposte no travessudo da torre para prosseguir a aproximação para o Pátio 3. Venta de 230 com 08 e o ajuste 1012. Acionando travessudo da torre, Romeu Cabral. Salvador, boa tarde, Azul 4065. A provável saída para Campinas? A bridge, pista em uso 28, Azul 4065. Ciente, obrigado. Por favor, prossiga. Tem uso 28, formação Zulo, Alfa Bravo Papá, aguarde para a nação. Subirá a subida prevista da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco. Aguarde cópia, Alfa Bravo Papá. Salvador, boa tarde, TP 5627, tem informação Zulu. Da coordenação nível 130. Bom. O trip 5627, tá ciente da Zulu, solicita coordenação nível 130. Mantém a escuta aguardando, trip 5627, número 5. Sim, número 5, aguardando, 5627. Zulu José de Serra, pronto, cobra. Zulu José de Serra, autorizado Serra Delta Lima Oscar, 025. Disponível direto, decolador no 7 direita, corredor axé, restrito 1000 pés até a liberação do controle. Aciona 0133, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 62. Controle 120, decimal 8, 17 direita, corredor axé, subida. Restrito 1000 pés até a liberação do controle Zulu Juliette A. Banhando no 8612, estacionamento táxi decolagem 45, ajuste no 012, bom voo e boa tarde, Zulu Juliette A. 9, pronto, cópia. Nível solicitado 140. Ok, bom, 9 é 4 mais. 37, Serra, boa tarde, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. 77, decolou a pista 28, após decolagem mantém por até 3 mil pés, após curva esquerda na subida Coral, aciona 5516, controle 119, correção 120, decimal 8, torre 118, decimal 62. Autorizado 40, 940 em Léo, gol 77, decolada 22, após 3 mil, curva esquerda na seda Coral, 5596, aciona 120, decimal 8, controle, correção 1864, gol 1649. Ingresso pista no 7, Zulu Juliette Serra. Por 649, porção 2, chame pronto, pushback. Amaral, 649. 14065, pronto, cópia. Afirmativo, 4065, pronto, cópia. 5. 360 Campinas autorizado, aerovia Pesulu no meia, Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após conforme o plano, decola pista 28, após decolagem mantém proa, até 3 mil pés, após curva esquerda, perfil da subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, aciona 5475, controle 119, correção 120, decimal 8, controle. Ficou autorizado então Campinas no nível 360 na Upper Zulu 16, BHZ, Trive, rota conforme o plano, vai decolada 28, mantendo a proa até 3 mil pés, curva esquerda na saída da El, perfil Leda, Bridge, transponder 5475 e o controle 120, decimal 8, azul 4065. Então, 8, chame pronto, azul 4065. Chama lá. Tá, Romeu, cobrava o papá, pronto, cópia. Romeu Alfa Bravo Papá, autorizado São Paulo Congonhas, nível 380, a rota foi Zulu no meia até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive, Tango Romeu Índia Vitor Índia, após conforme plano de voo, decola da pista 28, após a decolagem mantém proa até 3 mil pés, após curva esquerda, perfil da subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, onde após interceptor estereo via para Zulu no meia, aciona 5525, controle 120, decimal 8. Oi, Salvador, gol 1807. 1807, reporte avistando, número 1 para pouso, vento é do 240 graus com 08 nós, ajuste no 0 no 2, no momento não chove na aeródromo. 1804, reporta visual. Boa tarde, 6321, solicitou 380 para Brasília. Teste escuta número 2, chama 6321. Prepare a subida. Será pela Prezulu 17, subida Arbor, transição Elefa, Arbor, direto Elefa, após. Arbor, Elefa, Elefa, obrigado. Opa, 28108 07, baixo e travou. Ok, certo, autorizado pouso, vento é de 240 com 08, ajuste 1012. Teve pouso, 1012 108 07. I have the schedule of departure, your schedule of departure will be 1930. Could you confirm this? Okay, we're gonna check the flight plan we have here is for 1930, okay? Stand by, we're gonna check with the information traffic. Chame a torre 186 para o táxi. aqui, autorizado táxi, reporte para o cruzamento da pista 17. T7, autorizado táxi, reporte para ingresso na pista 17. Mike Echo. Zulu, Juliette Serra, autorizada a decolagem pista 17, vento 240 graus, 08 nós. Zulu, descida ao nível 170, voo da El. Onoi pro 07 no solo 25, Olivrar à esquerda, mantém a posição, chama solo 121 no decimal 9. Olivrar mantém, chama 21. Você confirma o horário. Mantém a posição, aguarde para o cruzamento. Solo, Salvador, gol no 807, livrou. Código 07, vem Alfa, com a Juliette, portão 07. 7, prossegue Alfa, Juliette para o 07. 26, controle 120, 120, decimal 8, é o controle Zulu de Letcher. Confirme a informação para o Zulu de Letcher. Decolada aos 26, chama o controle 120.8. 120.8, Zulu de Letcher. Trip 5627, autorizado para Aracaju, nível 130, rota direto. Decola da 28 com curva à direita, subida Aron, transição Caju, transponder é 0264, controle 119 decimal 35, cotejo. Planta Salvador Aracaju, nível 130 direto, decola da 32 esquerda direita, com curva para a saída Aron Caju. Transponder 0264, chamará o controle 119 decimal 35, trip 5627. 5627, correto, chama para o acionamento no pátio 5, pátio 3, perdão. Pátio 3, chamada para o acionamento. O voo 949, posição 2 para o multibag, acionamento. Guarda o 7949. Número 649, está livre acionamento no portão 2, chama para o táxi. Acionamento 649, eu solicito que a aeronave seja recuada com a cauda para a Taxiway India, ok? Ok, cauda para a Taxiway India, eu vou na 649. Ocean 6321 na escuta, para cópia? Na escuta, 6321. Ocean 6321, autorizado para Brasília, nível de voo 320. Pela APRA Zulu 17, decola da cabeceira 10, perdão, da cabeceira 28, mantém a proa até 3000, após curva à direita, corrijo, curva à esquerda, subida Arbor, transição Elefa. O transponder é 5543, o controle 1980, contexto.